Sendo o município acionista desta empresa e tendo, presumo eu, o seu participado na Assembleia que ditou o encerramento da unidade, pergunto, qual foi a posição por si assumida nesta Assembleia? Foram ou não respeitados os direitos dos trabalhadores? Há ou não perspectivas de que esta indústria transformadora volte a laborar num futuro próximo? O PSD estará sempre disponível para apoiar uma solução que defenda os interesses dos trabalhadores e os interesses do Conselho, pois trata-se de uma empresa que detinha uma imagem de marca e que projetava o Conselho.